chegou a hora que todo mundo estava esperando. Os DJs referência da pressão já chegaram! DJ Gordo, cadê você? Já tô aqui, papai! DJ Pressão! Prepare a artilharia pesada. Mostrem pra eles por que vocês é que são os DJs referência da pressão. Veja com a gente! Não economizem pólvora. Mostrem como é que se faz e gravem o nome de vocês no crânio deles. O bagulho doido de verdade vai começar! Que comece a maior pressão do mundo! Bora lá! Bicha de Deus! Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Já, bora minha produção da apaga, acende, apaga, acende. E o animal chega no Riviera, senhor. Acende, apaga, acende. Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Cadê o grito das virgens? Só que tem amigo corno aí, dá um grito! Cadê a minha torcida do Paysandu aí? E a torcida do campeão paraense? Cadê a torcida do Remo? Joga as duas mãozinhas pra cima e bate na palma da mão! Segura, garoto! E aí, meu parceiro Bruninho de Fantasminha? Bora o Astro Leão! Chama novinha pra cá! Chama novinha pra cá! Vem pra cá! Chama pra cá! Chama pra cá! Vem pra cá! Chama o animal do Ribeira! Ei, ei, ei! Chama novinha pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Chama novinha pra cá! Chama novinha pra cá! Chegamos chegando! Oh! E deixa na batida de dedinho, na batida que a galera tá assim! O Deus humilde está pedreiro arrepiando aqui na direita. E sábado, como é que nós tá? Sábado tá confirmado aniversário do gordo. Via Via Show vai ser assim. Vai, vai, já, já. É pra ir doidão. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra batida. Ela quer o Robertinho. Ela quer dar pra batida. E o Leonardo. Mas ela quer o seu Vovento. Ela quer dar pra batida. Ela quer o Zezinho. Ela quer o seu Vovento. O Zezinho paraense. Então vou ter que levar. E aí, Leonardo? Bota pra cima que o bagulho doidou. Bora, minha família Paulo VI. E a minha panelinha já na área. A minha equipe GDK também na área. E aí, como é que é? É que tá na área, meu grande amigo. Meu grande amigo, Zeco. Ele tá negócio do barreiro aí, ó. Sim. que hoje vai rolar deitada. Quem é cocô? Quem é cocô? Vai pro cocô. Quem é cocô? Meu amigo Bruno da CB de Segurador. Quem é cocô? Já tava na hora do animal pintar no Riviera, meu irmão. Pega, meu. E aí, Alan da GDS? Meu amigo Orelha, meu amigo Safo da GDS. E aí, meu parceiro Miau? E as meninas GDS? Bora aqui, a minha ostentação, tá todo mundo aí, ó. É, Orelha, o bagulho tá doido, meu filho. Toma, toma, toma, toma, toma, quebração, toma, toma, quebração, vai. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, de pressão. E aí, meu amigo Luke da GDU? Bagulho de... Bagulho de, bagulho de, bagulho de, tá doido, bagulho de, tá doido. E o Alec, pês, pês, pês, pês, pês, pês, pês, pês, pês, pês, pês, pês, pês, pês, pês, pês, olha a batida, a batida, a batida, pês, só que tá solteiro, joga a música pra cima, pês, só que é do Remo, quem é do Paixandu, pês, treme a mãozinha, pês, pês, treme a mãozinha, treme a mãozinha, vai, treme, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo. Referência chegou! A maior referência em pressão está no ar! Os brothers Gordo e Dinho Pressão. A dupla pressão do Pará. Nosso amigo David Absoluto. O meu parceiro Alberto Martins. Bora, Ciro da TJ, você, o nego da TJ. Tá na retaguarda, tá comigo, então toma! Bora, Juninho Bang. Feio e ninguém me queria. Agora, fiel. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho uma. Olha quem tá na área. Me adora. O meu amigo Dijinho do Riacho já falou. Sábado eu vou pro aniversário do Gordo na Via Show e vai ser assim. Eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Você vou sentar com força. E galera, vai fazendo o que é que é do toma. Toma, toma, toma, e toma. Alô, Dijinho, mostra como é que é. Bota nela, bota nela, bota nela. Bota aqui. Bota nela, bota nela, bota. Não para, vai! Vem, vem. Deixa embora. Vem, vem. A baile, vem, dali, vem. Vem, vem. A baile, vem. Vem, vem. Dali, Dinho, pressão! DJ Lohan que tá tocando! Prepara, prepara, prepara pra descer. Desce, desce, desce. Vai bebendo. E aí, Thiago Dormindo? O Jorginho Souza. Eles já falaram que sábado vão invadir. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. E aí, Bismarck? já. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. É o Pis Almeida do Animal. Chegava teus amigos, chegava teus amigos, chegava teus amigos, chegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Tá na hora de fazer o aquecimento. O bonde das maravilhas, canção pra valer. Quem gosta do aquecimento tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? É o meu parceiro Osto Leão. Depois que aquece tudo, a gente chega e bota na pressão, bota, bota na pressão. Bora, meu parceiro Juan Patrick, ele é a sua primeira dama. E aí, Juan Patrick, sente o clima, já, mas já, já, animal, já, já. Boquinha do animal, boquinha do animal, dá-lhe a dentada, dentada. É só jogar as duas mãozinhas pra cima e dá-lhe a dentada. Dentada. Faz a boquinha do animal. Para Rodrigo da equipe 5, minha cunhada de Araújo, você a Carlinha e a minha esposa Rafaela Sando. O crocodilo tá muito louco, tá muito quente, tá diferente. E aí, meu parceiro engenheiro Anderson Melo, suave, um abraço pra você ao lado. E olha o gordo, o Astro Leão, olha o gordo, olha a galera aí, ó. Pressão de... E aí, meu parceiro Arlen também já na área. Beat, o Rafael, Dona Ilza e toda a galera da panelinha chegando junto. PDK, bora Jeguinho, você essa ruiva. O crocodilo pode crer. Os caçadores invadem o Hotel Ribeira, maninho. Cuidado que o crocodilo vai te morder. Cuidado, amigo empresário Fael. Na assistência do Fael. Assistência número 1 de Belém. Bota logo no telão aí, nenê. Ele já chegou. E assim é o Super Angular. Bora Jeguinho. Zezinho Paraná já tá doidão, mano. É, mano. E ele é o Leão. O crocodilo tá muito louco. Foi, Leonardo. Continua tá diferente. Da novinha alisando. Criacinha. Sabe um pouco e um pouco. Sabe o crocodilo tá muito louco. O crocodilo. Ligeiro expressão. E aí, Naná, bora, Davidson. Sabe um pouco e um desgraçado aí. Sorridente. Atenção, meninas, escute bem o meu recado. Se nosso amigo Douglas Smith, percatar, ele também já tá aqui, ó. Esse dourado, faz a boquinha do animal. Esse é o leque dos humildes, né? Não, boquinha do animal. E aí, leque? Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Dá-lhe a dentada e vou ficar bonito. Dá-lhe a dentada, dá-lhe, dá-lhe aí. Pressão. Segura, Zezinho. Joga mão, joga mão. Chegue. Joga mão, joga mão. E no nosso telão, o maior site de aposta do Brasil. Olha o chute certo, paga na hora do telão aí, ó. Bota pra arrepiar. Vamos começar mais ou menos assim. Eita, que o bagulho doido, doido, doido, doido, assim, ó. Fala, DJ Gordo. Deixa na batida, deixa, deixa. Hoje, quinta-feira. Hoje não, tá, não passou da meia-noite. Parece que já passou da meia-noite. A pressão é muito grande. Amanhã, quinta-feira, tem Caribe. A quinta mais top da cidade. Crocodilha e Love Pagode. Sexta-feira, a gente volta lá pro Ponte. A sexta toca top do Real. Sábado, o aniversário, que é o comentário da galera. Aniversário do DJ Gordo na Via Show. E um detalhe, as equipes todas confirmadas. Gelada, um real a noite toda. As mulheres não vão pagar ingresso até uma da manhã. Uísque, R$99 até uma da manhã. Sábado na Via Show vai ser assim, ó. E domingo tem barracão do Pouquinho e vai ser pressão. Já, já, já. Já tá na área. Meu parceiro Pituca da Ponta. Vai pra cima, vai pra cima. Vai. E olha quem vai lá, quem vai lá, vai estar no aniversário do Gordo. Explode o bagulho. Esse cara também vai estar no aniversário do Gordo. Meu amigo Marte da banda dos Brothers. E aí, Marte? Segura aí, moleque. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora direitinho, eu quero ver se tu sabe botar. Primeiro doidão. Eu vou pro rolê, ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. O nosso amigo Coelho. Voltar na minha casa não. E toda a galera do comércio aí, obrigado pela moral. Loucão, hoje eu não quero voltar na minha casa. E aí? Não, na minha casa não. Hoje eu vou virar. Se der Lohan que tá. Hoje eu vou virar, o Fagasso som. Hoje eu vou virar, o Fagasso som. Hoje eu vou virar, o G. O Fábio Assunção. Seu nome é G, é? É o G fotógrafo. Engraçado. Ei, orelha, o bagulho tá doido, meu filho. E meu parceiro Kid Cavanhaque. Hoje eu... E a sua esposa Luísa Brasil. Ei, ei, um abraço a você, Kid. Ei, hoje eu vou ver. Leandro da Meguinha, também a sua esposa Roberta. Eu não quero voltar. Já aqui do lado esquerdo. E aí, Leandro? E a gente vai abraçando todo mundo na manhã. Sim, sim. Elias Belo. E aí, Elias? O nosso amigo JM Moraes. Sempre presente nos grandes eventos. Agora que eu quero ver, agora que eu quero ver, já. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. Agora, quem sabe vai cantar, vai. Não dá mais pra esperar o tempo cast... Família Prejuízo, hein, Lourinho? Preciso de... Bora, Fiel, põe na vida. É agora. Te falar. Você, já. Seu pai Augusto Filho. Não quero mais você. Vou encontrar um novo amor. Estou cansada de sofrer. A galera solta a voz e o animal vai detonando. Detonando assim, assim. Não complique. Muito simples. Só fazer depois. Vai. Eu tô em outra e pra você. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Só a mulher que tá solteira joga a mãozinha pra cima. Dá-lhe soquinho, dá-lhe soquinho. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. O que você fez? E aí? Entrei na academia e malhei, malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei. Meu novo namorado. Canta bem alto. Sai molhar, é nesse vai e vem. Bora, malucão. Sai molhar. Redrem, malucão. Amigo Raul Stumano, Denilson, os mal falados. Bora, cambista magrão. Querida, cheguei. E aí, e aí? Cheguei. Alô, Hernani do bar. Cheguei. Providencia uma água, filho, aí pra gente, por favor. Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão. Aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele. Nerato, quero um doidão. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Como é que ela tá? Como é que ela tá? Ela tá no crocodilo, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme, ela treme, treme. Tremendo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, vai tremendo. Eu sento e me acabo. Eu sento e me acabo. Eu sento e me acabo. Quem é troco vai pro coco, quem é troco vai pro coco. onde é. Prepara a minha família Baguari. Onde é que eu encontro? Agora! Pegue de um metro onde é. Mais pólvora! Eita, que o bagulho é doido! Pizza mais top do 40 horas. Eu não é meu parceiro Tonelada, tá no gigante, segura aí, ó. Bora, bora, bora. Vocês estão que tão, hein? Bora, vai, vai. Bora, vai, vai. Olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão, tá rolando e a galera vai dançando, vai. Nenê, eu já tô até vendo chegar uma pizza pra ti aí. Chega nada, ele falou, mano. Agora vai chegar um óculos da óculos de, da exótica de Nis pra ti, Nenê. Olha aí como é que tá bonito o negócio, ó. É só jogar um anzol dentro da piscina. Se não pegar nada é porque tá muito mole. Joga o anzol, joga o anzol. Puxa o carretel, joga o anzol. Joga o anzol, joga, puxa, vai, vira. É emoção e agitação com os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Quem sabe canta, vai. Talvez você já saiba que é mágoa do lembrança. Meu amigo Lourinho da família Pitty, Natália Yasmin, bora Raul Estumano, minha amiga Anne Beliche, Janari. Fique sendo aqui, eu não aguento aceitar que acabou. Meu amigo Ferrugem, olha, você que perdeu a sua chave, tá aí na mão desse rapaz aí, ó. Segurança, perdeu a sua chave, tá aí, ó. Raul Estumano, Janária. E a primeira dela, Cláudia Albuquerque. Vai, Raul. Lourinho, família Pista da Caronazes. Seu nome é em mim. Também. Também tem o seu nome. Canta aí, canta aí. De amor. Natália Esmin, a primeira dama do Lourinho. Nome. E meu parceiro Araldinho também. Ainda tenho o seu nome. Empresário sucesso. Savito Lopes também já estão comigo. Juntinho com os humildes da peneira aqui, o amigo Brendo. E aí, Brendo dos humildes? Não pode esquecer do cara. Olha aí, Dinho. Olha quem vai estar dia 4 no aniversário do gordo. Os irmãos Verbert e Bolacha. Direto de Macapá, só pra vir bater os parabéns pro gordo. É uma honra, é uma honra. Rodrigo Duna, acabou. O Renan Absoluto, você, o Kid Cavanhaque, o Marcos do Palho Rebaixado, você, a Elite Car, tá todo mundo na retaguarda aí, ó. Não é bom nada, só atrapalhou, nossa história chegou ao fim. Que tal isso aqui, ó? É, meu amor. Entendi. Recebeu aquela parada? Já tá aí, já. Esse palpite quando vai dormir, esse bobo que te quis esquecer. Aquele amor entre você. Bora, bora, dona Yuzi. Não diga não, que você já superou. Deixa eu abraçar também, nosso amigo. O TH do Whisky, o Thiago do Una. Tá todo mundo aí, ó. Quando você falou que é pelo amor, só por mim, não quis falar. Em meio a tantas coisas que acontecem, Esse é o gás que te recebe todos os dias. Esse público maravilhoso, para que a gente possa continuar fazendo bonito. Obrigado, meus caçadores do animal. Sem vocês, nada disso seria possível. Em nome de Raíssa Barros, a loja das patroas do telão e do animal, ó. Parceria fechada aqui, ó. Raíssa Barros, a loja das patroas. Segura! Bora detonar! Dupla segurança! Quebra o quadril, quebra, quebra o quadril. Bora, Marcelo Lisboa, você curtindo o som que eles dão valor. Quebra, quebra tudo, vai quebrando, quebra tudo. E olha o caqueado, caqueado, caqueado. Bora de dedinho, eu quero ver o bagulho endoidar, endoidar. Joga pra cima, joga pra cima. Senta, senta, senta, senta. Se quer dar um rolê, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim: vem com o gordo e o Dinho. Alberto Martins e o Cambicha Magrão já tá ali, ó. Já te vi, desgraçado. Bora ali! Vamos mandar sentar! Vem novinha, não se apega, toma, toma. Caqueado! Só quem sabe fazer caqueada é agora, agora, agora, já. Olha o Vitote, olha o Vitote. Faz o caqueado, faz o caqueado. Bora, Vitote, faz. Para as mamas do Nubi que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapá. E a R.A. Boutique. E a marca Duke Golden no telão aí, ó. Segura. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. O Igor Cabal, o crocodilo, o Igor Cabal do coqueiro tá aqui comigo, um abraço. Pra pegar de ladrão, vai. Pra pegar de ladrão, pra pegar muito de ladrão. Nossa amiga orelha, ele também tá no animal. Bora, Rodolfo, Super Meninos. Já confirmou sábado na Via Show. Vai levar todas as mulheres de Coraci. Até uma da manhã as mulheres não pagam ingresso. E vem, vem, vem. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar de ladrão. Meu piru tá vindo aí. Pega, pega, pega, pega. Meu piru tá vindo aí. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Meu piru tá vindo aí. Fala aí. E acabando aqui, a gente vai todo mundo lá pro Point Show. Yala, yala, yala. Filha, e virou controle sem pira. Pra que foi? Maltratar a menina. E hoje de manhã eu gosto muito de conversar, mas não ficar de papo. A música da Anne Beniche. Paciente esperando, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver. Um controle sem pira, ela falou. Novinha, safada, simpática. Deixou o Kevin com gosto de quero mais. Só ressaca, mano. A bola pro pai, a novinha vai. Descendo. E festa onde não é música, hein? A bola pro pai, a novinha vai. Descendo. E aí, meu parceiro, descendo. Anderson Melo. Pai, a novinha vai. Gosto Leão. Descendo. E nosso amigo Rodrigo da equipe 5, essa esposa Gabi. Descendo. Obrigado sempre pelo carinho, garoto. DJ Paulinho, da Adidas. E aí, Rafael. É a poderia. Ó, oh, mãe. Quis prender demais, sua filha, e virou. E no nosso telão, filha, pra quem foi a casa de carne, juru nas carnes. Maior, a mais top do juru. Do tipo que gosta muito de conversar. Bora, Netinho, bora, Fabrício. Papá. Vai ser desespero, deitado na minha cama, prontamente. O Pretinho, a primeira dama. Minha roupa. O André, o Kid Cavanhaque. Só as mulheres. Aí, Brasil. Dependem de homem pra porra nenhuma. Só as mulheres, só as mulheres. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. As crocoletes. E aí, como é que é? Quem sabe canta. Eu vou deixar você partir pra você ferir o meu coração. E aí, Ciro? Agora vai pegar. Só filé. O que me fez sofrer. Cadê ele? O Alanzinho da BD40L. Cadê o Japa, rapaz? Eu vou recomeçar e você não. Só ressaca. O Japa curtiu 3 dias. Depois não aguentou mais o Rock 2. E o Biel, tá de resguardo, Biel, né? E a família Paulo Sexto? Aqui do lado direito. Gosta é do bagulho do. É Bruninho? Como é que tá, meu filho? Botão no crocodilo. Olha o carequinha, showman. Botão no crocodilo. Bora, Denilson. E aí, Redro, qual foi? Não responde teu message, não, de graçado. Botão no crocodilo. Ah, cortaram tua internet, foi? Do Pará, tá 40 graus. E o Bruninho? Crocodilo. Tá mil grau, tá mil grau. O Pio e a sua primeira dama. É crocodilo. Ele que vai ser papai. Que felicidade, hein, moleque. Você partiu no coração. Bora, advogado Bio. Esse prato. Cadê o Gabrielzinho? Mas não servia pra você. E de mão dadas não ia andar. Agora veja só. Como esse mundo gira. Como esse mundo. E em nome. Na Pop Dentes, a clínica odontológica de maior sucesso do Pará. Bota aí a Pop Dentes no telão aí, ó. Agora vejam só, o jogo virou. Agora a pituca da ponta. Como é que tá, meu filho? Haroldinho. Agora. Cadê o Leonardo de Vera? É na minha mão, provado seu desprezo e solidão. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, o tal saldo tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. E aí, meus amigos! Meu animal. E ele já confirmado sábado do aniversário do Maninho Gordo. E vão estremecer o camarote. Pra cima. Vai. O nosso amigo Cris também dos humildes. E a Pâmela Moura. Gil, filho. Vamos delirar. Amor, eu te quero e também vamos fazer o fim. O nosso amigo, o boi. Vem comigo. E o fiel boi na fita, todo mundo aí, ó. Na pedreira do Pará, no som da galera. Nesse balão vamos lá. Meu amor, vamos dançar e agitar. Sou dos humildes. Toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado. Junior Santorini. Família Maguari já confirmou sábado e vai ser assim, ó. Bora invadir, bora invadir. Bora invadir, bora invadir. invadir o crocodilo com a família Maguari. Bora invadir o crocodilo com a família Maguari. Vai. Diana nem deu ar do Pará, família Maguari, você tem que respeitar. Nós que bota pressão no croco pra mim. É só escolher o rumo, o resto já sabe. O animal tá furioso, você já sabe, vai pra cima do povo. Agora é Croco Prime, o animal tá furioso, você já. Essa parte que eles gostam. Do povo. Agora é Croco Prime, Croco Prime, Croco Prime, Croco Prime, Croco Prime, Croco Prime, Croco Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Serivaldo Júnior. E aí, meu parceiro Renanzinho? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Entra, pega, meu animal. Quem era inimigo, agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da aqui, ó, que tal? Rock! Ele pediu e a gente toca, ó. Leandro Navegante. Cadê a dona Roberta? A mamãe do ano. Yuri Eduardo. Eu vou baixar o som, Binho. Eu vou baixar. Hoje eu vou sair, sair pra curtir. Deixar o som me levar, e na batida, o um novo príncipe, o som vai rolar. Hoje eu vou sair, sair pra curtir, com a galera do rock. Deixar o som me levar, e na batida, o um novo príncipe, o som vai rolar. Sou galera do rock, o novo príncipe negro. E aí, Ciro da TJ? Ele já falou, eu gosto daquela sequência que a galera canta, solta a voz. E vamos dar um giro aqui no HD pra relembrar aquele tempo da área da Sudan, do Ipanema Clube. Galera que viveu esse tempo aí, agora vai recordar junto com a gente. Vai começar com essa aqui agora. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Faço o que preciso for, até te peço por favor. Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Estou no som da galera onde te conheci, esperando por você, curtindo o novo príncipe. E agora? Foi no novo príncipe negro que aconteceu esse lindo romance entre você e eu. E a nossa amiga Lorena Paissandu já tá aqui, ó, frente a frente, príncipe negro, príncipe, curtindo o animal. E aí, Fael? O nego só acha graça, né, nego? Aqui o desgraçado na retaguarda. E aí, nego? Daqui a pouco eu te volto com a nossa programação normal de falou. Pensando em você, Roberto Martins gosta demais, ó. Não quer me atender. Como ele fica, ó. Vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrato o coração. Bota na Abraão. Te amo demais. Tá na área. Se quer me mesmo. E aí, Kikão? Sim, tem pena de ele gosta. Ela é uma e você não chega. Cabeça aquela dúvida. da CB. Vai fazer muito tempo que eu não vi a orelha, olha. Amor, não faz assim. Que rocha a orelha. Vou tirar um domingo. Pra gente vir tomar um banho aqui, na manha. Sabendo que é tu que comanda essa parada aqui. Vou trazer meu açaí. Aquela farinha só o filé. Metralha e Dani Metralha, elas estão aqui, ó, junto com o Paulinho. O show do Ag me faz sonhar. Vai pensando que o uísque é água, vai. Daqui a pouco tá dentro dessa piscina aí. Minha viola tem fogo, DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar. Os nossos corações com lindas canções. Vou estar aqui, te quero só pra mim. E aí? Agora escuta o que eu vou dizer. Crocodilo! Levante a mão e faz o S. Paulinho, ele tá aqui no croco. Segura, Paulinho! Lembra daquele amor que te dei, hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei. Como? Como dói. Você me... No tempo do Porto de Marés, do Carrossel, da área da Sudã. Quem lembra? Quem lembra? Que eu quero te dizer com isso. É, Renato Reis. Não dá mais. Hoje tu tá atacado, né, moleque? Que você deixou seu nome em meu peito quando... Cuidado! Como uma prova... Cuidado com esses copos de uísque, moleque. Já! Bora, Pato! Ao lado do leque. Vou é, moleque. Alessandro Cheg. Zezinho Paraense. Cadê o Leonel? Já foi, já? Ah, tá aqui, né? Esse amor nunca mais te deixar ali. É doido. Amor. Esta é mais uma marca. Banda, banda, banda. Os Brothers. A maior referência em melody. Os Mascarados. Se tiver algum corno do teu lado, aponta pra ele e fala assim, ó. Mas se não tiver, pergunta, cadê ele? Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? É? Cadê, cadê? Ele não veio, não? Corno! Lá vem ele de novo. Brasil, parece por isso que eu tô aqui. Lá vem eu tô aqui, eu não tô nem vendo, eu quero mais. Yo, yo. Cadê o bebê? Meu amor, o papai do Ana. Sou o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão. A primeira vista, tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. E essa música aí, ó. Se preciso foi o gosto, Leão. Barranco, ele manda. Recidão do céu. Pra Nath, é isso? É? Eu quero eterna lua de... Não é pra ela, não. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. Crocodilo! Crocodilo! Crocodilo! Conta pra mim que eu te quero. É o papai do ano, meu filho. Bora, Juninho Bang! Eu não vou pedir pra sempre. Quem sabe vai cantar. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Assim, ó. Você quer um homem que te faça mulher. Vem no meu colo, vem. Que hoje eu quero. E aí, Guijão do Riacho? Amor. E aí, essa primeira dama? Agora, eu não vou te. Faz o coração de apaixonado e desgraçado. É o que, Alan? É o que? A paixão do Alan, né, Alan? Alan já desce. Bora, miau. Faz isso não, paixão, o Alan falou. E aí, Kelvin? Ei, Kelvin. Carlinha e a minha cunhada Ana Araújo, e a minha esposa Rafaela Santos, Ania Benassi, filho. Olha o Hugo, olha o Hugo. Alô, Hugo. O homem que manda e desmanda desse coração da Ania Benassi. Vida te entreguei, eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? Eu quero ouvir, vai. Diz que não vai mais. Ei, vai olhar pra mim. Estou precisando te falar. E outra pessoa não há. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. E o batom? O batom na minha camisa você deixou na despedida. Bora, Rodolfo do Super Meninos. Já no comando de balão. Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. E daqui do animal. Vê se me entende. A chuva não passa e anoiteceu. Por nossos filhos não vou embora. Alô, Marinho. Vale com Super Meninos. Claro. Segura, segura, Rodolfo. Foi chuva forte, deixa eu explicar. Lá eu quero mais. Depois do amor, quero carinho, um abraço, me dá por favor. No meu romantismo não vejo problema. Faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo. Nossa amiga Alice, Aline, o Sávio Felipe, a Daniele, o Lechava Hi-Fi, o Luke GDU, a Samira, toda a GDU, a primeira dama do Luke. Eu preciso do teu abrigo. Meu amor, vem, por favor, faz isso não. Cabal, o Igor, o GP, os seguidores do Croco vão estar de A4 comigo. Eu sempre relembro os dias felizes. Que o que, minha filha? Que passamos juntos. O nosso amigo Juan Gomes. O tempo passa. O Gilvan Guimarães. Mas não. A Cleide, o Juan Lucas. O Matheus por aqui, ó. E aí, já da Fiel Super Negra. Já tá comigo, ó. Dieguinho, toda a galera aí. Como vou te esquecer? Vamos dançar! É Crocodilo! amiga particular do Tonelada. Velha guarda. Lá do Caribe Show. Alô, Denise. E aí? Curtiu muito Tupinambá, na época o Tonelada era gerente, DJ. É, Tonelada.